Juventude Morro Agudo, Tribunal MCs, aí, o bonde tá formado, bate de frente. Fiel, chapa quente, firme e forte no repente. Se for pra ser bandido, eu sou da paz, vem com a gente. Falando a verdade e mostrando a saída. O rap é nosso estilo, a rima é minha vida. Juntos com a rapaz, eu não dou mole pra playboy. Não suporto os de fardas aqui, quem sabe é nós. Se o rap é de bandido, então a arma tá na mão. Engatilei a minha mente, é só rajada de informação. Enquanto o meu povo tá sofrendo a porra todos. De gravata nem aí, viajando e rindo à toa. Tem vida boa e não lembra de vocês. Quando vim pedir seu voto, parceiro, manda se fuder. Minha família tá unida e não vai tremer. Dudu de Morro Agudo é da quadrilha, não pague pra ver. Somos guerreiros da favela, tá ligado? Juntos comigo, tribunal, lado a lado. Metralhando com a rima, 14 anos na pista. Muitos viram as costas, mas Jesus nos ilumina. E de lá de cima eu peço muita proteção. Eu quero paz pras favelas, saúde pros sangue bons. Guerreiros de coração, eu vou mandando fechado. Meu papo é sempre reto, não vacilo, cê está ligado? Do meu lado, só forma maluco pureza. Que fecha pelo certo de segunda a segunda-feira. Somos sinistro, na pista ativismo. Oficina com as crianças, somos nós os verdadeiros bandidos. Claro que não, pois vocês já estão ligados. Eu não uso distintivo, nós não anda engravatado. O papo tá dado, pode escrever atrevido. Rimador, favelado, tatuado, odiado por vocês. Os verdadeiros bandidos, os verdadeiros bandidos. Usa terno engravado. Só sangue bom, chamados de bandidos. Só sangue bom, o rap é nosso estilo. Só sangue bom, a favela vem comigo. Só sangue bom, eu te apresento os bandidos. Só sangue bom, chamados de bandidos. Só sangue bom, o rap é nosso estilo. Só sangue bom, a favela vem comigo. Só sangue bom, eu te apresento os bandidos. Só sangue bom que faz crescer a firma. O barato é louco, mas o estilo é que domina. Bate de frente com a gente pra ver qual é que é. A mente tá cheia de pente pra descarregar no Zé. Ovinho, sai, sai, sai da reta. Mete a cara na frente pra ver como é que nós te acerta. Inveja que não vira na fita dos loucos que cola na nossa quadrilha sem pilha. Tem gente de olho gordo na nossa família. Filha da puta. Seu estilo é criminal, Dudu fiel e tribunal. Cê não leve a mal, pra nós é natural e tal. Conexão RJSP, é foda você ver. Só não vê na TV, porque aqui tem proceder, moro. Se eu falei que é pra firmar, firmou, ligou. Selou, aí parceiro é nóis, demorou. Só sangue bom, chamados de bandidos. Só sangue bom, o rap é nosso estilo. Só sangue bom, a favela vem comigo. Só sangue bom, eu te apresento os bandidos. Só sangue bom, chamados de bandidos. Só sangue bom, o rap é nosso estilo. Só sangue bom, a favela vem comigo. Só sangue bom, eu te apresento os bandidos. Tribunal São Paulo, lá do leste só os loucos. Fiel Rio de Janeiro, guerreiro do morro. A quadrilha tá formada, tem cu que se ataca. Vendo a gente firme e forte de pé. Na quebrada o quê? Inveja mata, olho gordo a gente arranca. Na ponta da faca não vou ver minha coroa chorar. Um rio de lágrimas, ninguém tá de fuzil. Pilantragem nem me viu, Judas. Na selva é mata e se pá, tem mais de mil, veja só. Aqui é favela, trutó, tem compaixão. A faculdade é de mil grau e o mundo aqui é cão, né não? Só sangue bom, chamados de bandido. Pra sociedade do louco, pra eles causa perigo. Sem atrito, sem motivo, sem precisar dar tiro. Tudo bandido do bem, tá lado a lado comigo. Não me esquivo dos parceiros, dos amigos. Tenho fé no Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela é o reino e nós somos porta-voz. Firmão, satisfação, trutão, vim pra somar. Tijuco Preto, lado a lado com o Jacarepaguá. Da terra da garoa, cidade maravilhosa. Formou a quadrilha, meu Deus. Acorda, Dom. Sou mais você nessa guerra. Aqui, Fran, Lulô, lado a lado com a favela. Só sangue bom, chamados de bandidos. Só sangue bom, o rap é nosso estilo. Só sangue bom, a favela vem comigo. Só sangue bom, eu te apresento os bandidos. Só sangue bom, chamados de bandidos. Só sangue bom, o rap é nosso estilo. Só sangue bom, a favela vem comigo. Só sangue bom, eu te apresento os bandidos. Bandidos, bandidos.